deserto. Eu olho para o alto, vem de lá o meu socorro. No deserto eu posso me alegrar. Eu tenho uma canção na batalha. Bendito seja o Senhor, a minha fortaleza. Na batalha eu escolho me alegrar. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus é o meu pastor, eu creio. Deserto, eu posso me alegrar. Eu tenho uma canção na batalha. Bendito seja o Senhor, a minha fortaleza. Na batalha, eu escolho me alegrar. Deus é o mesmo. Oh.